Nosso tema de hoje é obsessão. É um termo bastante utilizado, né? Em casas espíritas, já ouvimos falar em várias situações, mas não é um termo restrito ao espiritismo. Quem já não ouviu falar do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? Obsessivo é uma forma. Mas antes de entrar dentro do assunto da obsessão, falar de um outro processo que acontece largamente nos reinos inferiores da natureza, nos reinos vegetais, animais e humanos, né? Que é a simbiose. A simbiose é um processo entre dois seres, é um processo associativo. Então, por que eu falo da simbiose? Porque ele ocorre também entre, como eu disse, dois seres, e muitas vezes num exemplo, que não é o único, mas num exemplo para a gente poder entender o processo simbiótico. Quando algum familiar nosso desencarna e ele ou não acreditava em vida após a morte ou não tinha conhecimento sobre isso, de repente caminhava numa outra linha de entendimento, para onde vai? Onde é que ele se situa quando desencarna? Muitas vezes dentro da própria casa. Muitas vezes dentro da própria casa. E nós que continuamos vivos, vamos dizer assim, por todo aquele transtorno que ocorreu durante essa perda, nós ficamos mentalmente nos conectando com ele. Por isso que é uma simbiose, porque nós nos conectamos e ele também. E nós nos associamos mentalmente em práticas que muitas vezes nós não percebemos, porque ocorre dentro de um processo emotivo e vai se alastrando, às vezes, até deixar de ser, talvez, um processo simbiótico. Existe um outro processo, que é o parasitismo, que, diferente dessa associação, ele tem um caráter de exploração. Quando que acontece um processo de parasitismo? Quando eu, encarnado, tenho um vício físico, os mais comuns são o cigarro, a bebida e as drogas. Esses são os mais comuns. Quando eu desencarno, o que acontece com o meu vício? Ele não deixa de existir, só porque eu não tenho corpo. Aquela vontade que me movia para executar, ela continua existindo. Então eu vou me utilizar de um encarnado, que muitas vezes já tem também essa tendência, para conseguir fazer com que esse meu desejo ele seja satisfeito. Por isso que é um processo de parasita, de exploração. Porque muitas vezes, quando nós estamos tentando nos livrar de algum vício, a gente diz assim, né? Ah, hoje eu não vou beber. Aí vem aquela vontade. Da onde vem aquela vontade? Desse ser que me acompanha para que eu possa dar vazão. Além disso, existe o processo, então, obsessivo, que é bem mais comum. O processo obsessivo ele pode acontecer não só entre desencarnado e encarnado, que é o que a gente está tratando, né? Mas também entre dois desencarnados ou dois encarnados. A gente não percebe, porque a gente vai levando a vida meio a toque, assim, fazendo uma coisa atrás da outra e não para muitas vezes para pensar. Existem processos obsessivos entre encarnados que são facilmente identificáveis. Nos nossos relacionamentos domésticos, onde um, às vezes, é muito opressivo sobre o outro, porque o processo da obsessão, diferente daqueles outros dois que eu citei, ele tem uma característica. Ele atormenta o outro. A obsessão é um atormento sobre um outro ser. Então, aquela criatura, às vezes, dentro de casa, que fica toda hora controlando, dizendo o que deve ser feito, ordenando, faz assim, não aceitando, impondo, é uma certa obsessão. Por isso que eu falei antes do TOC, né? O transtorno, que a gente acaba desenvolvendo alguma coisa, uma compulsão, é um dos sintomas. Então, bem mais comum e bem mais abrangente o processo obsessivo, porque ele pode ser desde uma obsessão simples, por uma afinidade. Então, muitas vezes, aquela frase, né, do quem são os teus amigos? São alguém que tem as mesmas vontades que tu, são afinidades. Quem são os teus acompanhantes espirituais? Muitas vezes são apenas aqueles que têm afinidades como as tuas. Então, nos juntamos e vamos por um único caminho. Por isso que é muito comum, é muito simples. A obsessão ela pode ser desse caráter simples até obsessões mais graves, situações mais profundas, que chegam a causar uma perturbação orgânica ou mental, mais facilmente ainda mental, porque o acesso é via mental. Mas nós damos vazão a tudo isso. Elas acontecem por um único motivo, pela nossa imperfeição moral. Eu falei de afinidade, né? Então, obviamente, nós estamos na mesma faixa, na mesma frequência. Nós abrimos, vamos dizer assim, a porta para que essa influência se aproxime. Parece simples, e de certa forma é simples. A questão é que a gente não percebe. Nós não percebemos o nosso desequilíbrio e o que nós estamos fazendo, que isso acaba acarretando problemas às vezes maiores à nossa vida. Grande parte desses problemas que acontecem são por influências. Mas a gente não deve colocar, vamos dizer assim, a responsabilidade em quem influencia, porque eles também são espíritos imperfeitos, assim como nós. Moralmente, estão na mesma faixa, talvez, que estamos. Então, não há vítimas. Nós não somos vítimas de um terceiro. Nós somos iguais. Por que eu digo isso? Para a gente poder, de uma forma bem realista, tomar as ações que a gente deve tomar. O que acontece quando a gente vem e toma um passe na casa espírita? Vamos dizer que a gente vem carregado e vem aqui e toma um passe da terça-feira, que é o passe da desobsessão. Vamos dizer assim, limpamos aquele que vem. Mas, quando eu saio, eu deixo de ser quem eu sou? Não deixo, eu continuo sendo o mesmo. Muitas vezes, quando a gente bota o pé para fora, volta todas aquelas ideias, né, que a gente já tinha quando veio. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, ou outras coisas. E a gente se reúne novamente. É bem esse o termo, a gente acaba se reunindo novamente com os mesmos. Então, para que a gente possa interromper um processo obsessivo, requer de nós uma mudança, uma pequena transformação, vamos assim dizer. Eu preciso mudar, eu preciso entender isso que está acontecendo, eu preciso me abastecer através de um processo de oração, me vincular a espíritos superiores, abrir a minha capacidade, a minha questão mental, para que possam também eles me sugerir coisas boas. E eu preciso ter atitudes renovadoras. Porque a atitude é o que vai demonstrar se todas aquelas outras coisas que eu fiz, tentativa de transformação, oração, conhecimento através de leituras ou de buscas, se aquilo ali realmente criou corpo em mim. É através da atitude que vai demonstrar se realmente eu quero ir por aquele caminho. Eu quero mudar. Eu disse, né? Não adianta a gente espantar. Que mesmo que tu tire um, vem um outro igual. Quando nós temos lixo em casa, na cozinha, as moscas voando em volta, barata, mata a barata para ver o que acontece, vem outra. Tu tem que tratar do lixo, tem que limpar a situação que está provocando aquela questão ali. Então, muitas vezes nós procuramos auxílio. E o auxílio é necessário, porque o auxílio pode nos orientar. Mas ele não vai fazer com que as coisas mudem se nós não fizermos as coisas mudarem. Falei de questões obsessivas dentro das nossas casas e são mais comuns do que nós imaginamos. Não só encarnado e desencarnado, mas encarnado e encarnado. Então a gente tem que perceber, muitas vezes, não a influência que os outros estão tendo sobre nós, mas a que nós estamos tendo sobre os outros. Como é que nós lidamos com aquelas pessoas mais próximas de nós? Dando espaço, ouvindo, aceitando ou sendo inflexível muitas vezes. Acho que hoje até somos um pouco mais abertos, né, na questão do relacionamento que gerações passadas, mas ainda assim precisamos mudar muito, precisamos evoluir, perceber e se autotransformar, né? Essa questão desse assunto é um assunto muito amplo. Então, a gente não vai encerrar ele em meia hora, porque existem muitas nuances, muitas situações diversas que não vão ser tratadas pela questão do tempo, mas são pequenos estalos para que a gente possa buscar mais informações sobre isso, né? Perceber as coisas que estão ao nosso redor, que muitas vezes a gente não percebe com essa característica. Então, o próprio Jesus aqui nos diz, né? Quando ele diz, amai-vos os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, porque a única forma de nos transformarmos e de deixarmos de ter obsessores, vamos dizer, negativos ou inferiores, é nos melhorando, é saindo dessa faixa vibratória e indo para uma questão mais elevada, né? Isso só através de muita procura.